4 de agosto, estreia o novo Bom Dia Londrina, aqui na 98.9, a rádio mais gostosa da cidade. Viva uma experiência única a cada xícara de café com Millennium Coffee. Máquinas de café, cappuccino e outras bebidas para locação ou venda. Ligue agora no WhatsApp 3344-3636. Millennium Coffee, uma experiência única. Vai querer FM. Hora oficial do Brasil, 11 horas. 98.9. Vai querer FM e a temperatura. Agora no Edifício Sul Brasileiro. 19 graus. A informação está no ar. Direto da redação. Hoje o projeto Refloresta Capivara realizará mais uma ação de plantio de mudas na Praça Córrego Capivara, fundo de vale localizado nas proximidades da Rua Goa, na região sul de Londrina. A atividade é aberta ao público e terá início às 3 da tarde. Além do plantio, está programado um piquenique comunitário. Para participar, basta levar um prato ou lanche para compartilhar. A ação será conduzida em formato de oficina, com orientações dos agroflorestores Rodaval, Renan Guilherme e Vitor Aranha, que irão coordenar o plantio de 80 mudas nativas. A organização recomenda que os participantes levem garrafa de água, protetor solar, chapéu e luvas, se possível. André Bueno, direto da redação. Tudo o que você precisa saber. paiquerefmnews.com.br. A notícia que importa no momento que acontece. Paiquerefm. 11 horas e 1 minuto. 98.9. Atenção, emissoras, ao top de 5 segundos para a transmissão do horário. Vumeio. Fala, Zé. Eles são fofos e engraçados. É mentirosa. Está no ar. Rádio Sertão. Sim, são eles. Vermelho e Zé Peixeira. Erga bem o volume e perturbe bastante o seu vizinho. Aquele abraço para vocês. Estamos chegando aqui na Paiquerê FM 98.9. Luiz Carlos Vermelho na comunicação. Também comigo Zé Peixeira, o Lucas Antônio ali nos comandos técnicos. Estamos começando mais uma edição do Rádio Sertão, na Rádio Alegria da Cidade. Ô Zé Peixeira, bom dia, meu. Bom dia. Olha o programa que ele abriu para mim. O que que ele abriu? Do carnaval. Meu pai do céu. Não, tá certinho aqui, ó. Mas quem que abriu? Não sei que tá fuçando aí. Não, eu o tablet, pra variar, tá sem bateria. Sei, mas pegar o esse aqui que não é o Trabit. Como é que é o nome disso aqui? É Trabit também, não é? Não, não é isso aqui, não é Trabit. Não é. iPhone, Trabit, iPad, iPad, alguma esse coisa. Esse é netbook, esse aqui é exatamente. Tem outra coisa isso aqui. É. Outra sem bateria, pra variar. Tá, é calculador, então, de certo aí? É, agora eu tenho que achar o raio do programa. Não, então... Começou bem hoje. Tá, mas então eu vou falar... Agosto, tá entrando agosto mesmo. É, já que é o mês do cachorro louco, tá todo mundo doido aqui na rádio, né? Ó, o Zé Peixeira, hoje é dia do tintureiro e dia do capoeirista, rapaz. Opa, capoeirista. Mandar um abraço antes que ele já manda aqui, ó, o Mestre Merenda. Verdade, Mestre Merenda. Capoeirista tá sempre participando com a gente aqui. E tantos amigos aí que pratica a dança da capoeira, né? Ah, é a arte da capoeira. Arte, isso. Que é praticamente uma luta, né, Vermelho? É uma luta, mas uma dança, é uma apresentação bacana, né? É. E amanhã, dia... Entra na frente pra ver, ó. É, coisa. Amanhã, dia 4, é dia do padre. Opa, parabéns pros padres. Ah, é? É, ué, amanhã é dia padres. Dos padres. Parabéns pros padres. Falar nisso, você viu a do padre, não? Como é que é, meu bem? Você viu a do padre? Eu vi a do padre? É, a piada. Que susto, meu bem. Por quê? Você pensou que tinha que levantar a batida pra ver? Exatamente. Sai fora. Fora. Vamos então, Lucas Antônio, ao pensamento deste domingão. Vamos lá. Pensamento do dia. Rádio Sertão. Ô, meu senhor, eu peço a força de Davi pra resolver os meus problemas na pedrada. E a paciência de Noé pra poder conviver com tanto animal. Ai. Plantão de notícias. Rádio Sertão News Notícias Sociedade. Jovem vai parar no hospital ao tentar fazer o pingula do amor. Que isso, meu menino? Esse negócio do morango do amor, ele tá dando muita repercussão. Fazer pingula do amor? Você tá doido. Tiradinha do Sertão. Vomei, vomei, vomei. Vai lá, o que, que foi, Zé? Com base naquilo que eu como, vomei. Sei. Eu vou falar uma profissão e aí você diz se eu tô comendo certo ou eu tô comendo errado. Eu tenho que fazer a coisa certa ou errada. Tá bom, você vai falar a profissão. É, exatamente. Então beleza, pode começar. Aí você fala se eu tô comendo a coisa certa ou se eu tô comendo a coisa errada. Vai lá. É, vamos lá. Nutricionista. Você come errado. Nutricionista, eu como errado. É isso. Tá. É, dentista. Você escova o dente errado. Gastroenterologista. Você precisa mudar sua alimentação imediatamente. Ah, e o garçom. Ótima escolha. Aí. É por isso que eu prefiro o garçom. Boneca de outro. Exatamente. Vamos ao quebra ou não quebra, vai. Quebra ou não quebra. No dia do seu casamento. Com a Ed dos Padres. Ah, o Dia dos Padres, eu vi que você colocou noiva triste, eu falei, o que, que tem a ver o Dia dos Padres com a noiva triste? Não, é porque eu já entrevistei um padre, eu não lembro se, acho que foi o, não lembro qual padre que eu entrevistei. Sei. Que ele falou que a noiva tava chorando no altar no dia. Sei. Que ela não queria casar, não. Ué, arrependeu? Parou o casamento. Arrependeu? É, exatamente. Esses dias eu recebi um vídeo. São coisas que acontecem na vida do padre. Esses dias eu recebi um vídeo, um padre surtou, rapaz. É, não sei se ele tinha comissão do pessoal que tava fotografando e fazendo vídeo. Ele não queria que ninguém filmasse a noiva entrando, não. Quem quiser, depois compra o vídeo dos fotógrafos aí, que é profissional, ele falou. Ele falou isso aí? Ele falou, e tem umas capinhas feias ainda nesse celular de vocês. Ai, o padre tava muito doido, rapaz. Não, mas tá aí. Às vezes tem os motivos dele, né? Vai porque... saber, né? Vai. É que tem que acompanhar as igrejas, né, Romero? Isso, claro. E o trio Parada Dura fez essa música aí, ó, Noiva Triste, em homenagem ao Dia do Padre, que amanhã você vai falar, vamos tocar inteira a música, vamos quebrar o disco dela. Pode mandar pelo 3356-5500 ou no WhatsApp 999-93-9890. Roda Dura, deixa um pedacinho, Lucas. Porém, nossos sonhos mais lindos. Daqui a pouquinho também, Zé Becheira, daqui a pouquinho. Tem vinheta? Tem, não. Vinheta da corneta não tem. Não, daqui a pouco. É, né, que faz só o quê? Não, mas o Momento Corneta, dias, né? O pessoal tá gostando de participar do Momento Corneta. É, tá certo. E a música que nós vamos cornetear hoje, a letra dela, rapaz, imagina você, Zé Becheira, se você tem um relacionamento. Certo. Aí você, na verdade, você tira a pessoa que já tava namorando ou tinha um caso com outra pessoa lá. Não, mas é ex. É ex, é. Ex é ex. Você tira da ex. Eu tiro do ex. Do ex, é, do ex. É, do ex. Isso. É. Ou dá, né? Mas não sei o que você... Não, você não é Total Flex? Eu sou Total Flex, o meio, mas é assim pros outros. Ah, é? Eu mesmo, eu gosto mais do outro negócio. Então mesmo. Tá. E por exemplo, aí você tá ali com a mulher, a namorada que seja... E ela não tira o ex da cabeça. Mas como, Vomei, a pessoa pode saber disso? Você vai saber ouvir na música daqui a pouco. Daqui a pouco, Momento Corneta, daqui a pouquinho. É uma situação parecida. Eu sei que o cara tem que devolver a mulher porque... Que isso, Vomei? Não, ele devolve, ele fala assim, ela não tira o cara da cabeça, vou ficar com ela pra quê? Então toca o modão agora. Vamos trazer modão na Paiqueria FM 98.9, 13 de agosto. Vamos embora com o 13? 3. Já? Já adiantou, voando, hein? Tá voando, hein? Tá voando o dia, hein? Não, e outra, cara. Mano, começou o programa, era 3, já passou pra 13. Não, e a semana começa o domingo, né? Exatamente. Tá começando hoje? Não, é, começa hoje, semana. Essa semana tá voando, hein? Tá, claro. Depois da manhã já é terça. Também, já é dia 14, quase. Dia 3 de agosto, então, nossa, domingão. Nossa, rapaz, é hoje brincadeira. Hoje tá daquele jeito. Ai, lasqueira, vai. Quantas léguas me encontro de ti, quanta dor eu sinto agora. Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Eu preciso voltar a te ver pra matar esta grande saudade. Se na vida tão louco te amei, como posso? Como posso ter felicidade? Sou igual às nuvens e o vento, e pra longe o tempo no trem da ausência eu sigo. E não sei quando mais voltarei. Se não posso ficar mais aqui, pra bem longe, pra bem longe amanhã partirei. Onze horas 10 minutos. 98.9. Se me vê com mulher feia, pode crer que eu tô doente. Quem me vê de carro velho, socorre que é acidente. Se me vê comendo fruto, eu já plantei a semente. Se me vê contando história, quem conta a história não mente. Quem me vê de cara feia é que só tem cerveja quente. Sou um caboclo folgado. Gosto de ganhar dinheiro só pra ver o tudo guardado. Dou esmola todo dia pra descontar meus pecados. Dou rasteira em serpente, coleciono burro brabo. Compro o rei do café e dou de troco o rei do gado. Dentro na corrida do inimigo. Num jogo de futebol ninguém pode me marcar. Eu bato o escanteio e corro pra cabecear. E a galera grita com vendo a rede paixão. Misturo meu sentimento com viola e canção. Quando quero um amor, até me arrasto pelo chão. Não sou desobediente quando mando ao coração. Na escola do desejo, só doutor, sou campeão. Vai querer FM. Exatamente 11 horas e 13 minutos. Mulher difícil, paixão arribada. Ela faz de mim o que quer fazer e me obriga a se chorar e beber. E o pior é que eu não sei viver longe desse olhar que nunca vai ser meu. Que mulher difícil, que coisa de louco. Enquanto eu gostar dessa bandida em solidão, despeito e bebida, resume a minha vida. Que quer saber, tô achando é pouco. Aô, mulher difícil, paixão arribada sou. gostosa ela se faz. E quanto mais eu sofro, mais meu coração quer mais. Parece que essa guerra pro meu coração é paz. Que mulher difícil, paixão arribada. Ela faz de mim o que quer fazer e me obriga sem chorar e beber. E o pior é que eu não sei viver longe desse olhar que nunca mais sei ver. Que mulher difícil, que coisa de louco. Enquanto eu gostar dessa bandida, em solidão, despeito e bebida, é que se resume a minha vida. E quer saber, tô achando é pouco. Vai querer FM 11:16. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém, nem lugar pra beber. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só cheia, relógio marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei sofrer pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado. Tô na solidão, tô na solidão, ouvindo o modão, ouvindo. Eu só sei sofrer pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Rádio Sertão. É um modão atrás do outro aqui na Paiquerê FM 98.9. Luiz Carlos Vermelho, Zé Peixeira, também o Lucas Antônio, até as 2 da tarde. E o programa Rádio Sertão na 98.9. Anedotas do Sertão. Zé Peixeira, aula de inglês. Opa, vou meio inglês, eu sou bom, hein? Então vai lá, o que quer dizer you? You, vou meio, é uma interjeição de dúvida. Como assim? Por exemplo, e o seu irmão, como é que tá? Rádio Sertão. E conosco também Tintas Graftex. Tintas Graftex, a tinta do revendedor, a tinta do pintor, a tinta preferida do consumidor. tintas Grafitex, texturas rústicas e decorativas, revestimentos acrílicos riscados, tintas acrílicas nas opções econômicas Standard e Premium. Tintas Grafitex você encontra nas melhores revendas de Londrina e região. Tintas Grafitex, novas cores, novos tempos. Precisando cuidar do ar-condicionado do seu veículo, vá para a Ice Car, na Rua Brasil, 1141, entre a Avenida JK e o Colégio IEL. Rádio Sertão. Rumei. Fala, Zé. A gente sabe, percebe que tu é um empresário bem-sucedido. Ah, tá. Mas conta pra nós o que foi que te ajudou a abrir as portas do sucesso. As maçanetas. Você está ouvindo na Paiquerê FM 98.9, Rádio Sertão. Oferecimento, Blocos Arcanjo, tijolos de várias medidas. Fone Whats 43 99972 0398. Brasil Ferro e Aço, telhas em aço e materiais para serralheria. Em Jataizinho, 3259-2792. Tintas Grafitex. Tintas Grafitex, novas cores, novos tempos. Com Estúdio Copag do seu lado, o sucesso é planejado. Estúdio Copag é estratégia que gera crescimento. Estúdio Copag é criatividade que gera conexão. Vem gravar seu podcast no melhor estúdio da região. Vai querer FM. Agora 11h22. Está com dúvidas? Guru Noias responde. Rádio Sertão! Aê, aê, aê, um Opa, salve! Bom dia, guruzão! Aê, bom dia, um salve pra rapaziada da Quebrada, os mano, as mana. As mano e as mina, rapaz, que fala. Mano e mana? Exatamente. Mas o certo não é mano e mina? É, o certo é cada um na sua e todos na Paiquerê FM. Mas vamos lá, então, as perguntas de hoje. Eu sabia que a minha avó morreu com 120 anos, viu? É, para morrer. Cuidando da vida dela. Exatamente. Basta estar vivo. Isso, vamos lá, guruzão, tem pergunta aqui, ó. O Adriano Coletti, ele é contador, trabalha com contabilidade. Ele tá falando o seguinte: ô guru, eu gastei R$25 no morango do amor, o que que eu faço? R$25 no morango do amor? Um moranguinho. Quanto que ele gastou? R$25. Ah, se interna num CAPS. Vermelho, vou mijar que está queimando. Valeu, guruzão, vai lá, vai lá. Tiradinha do Sertão. Zé Peixeira, calma, calma, que as coisas vão mudar. Rumei, o único que acredita na mudança de alguém é o cara que vai fazer o frete. Rádio Sertão. Mensagem para o dia a dia. Ai, capricha, Zé. Rumeio, não basta ser pobre. Tem que fazer o quê? Tem que nascer com intolerância à lactose e alergia à bijuteria. É pra acabar. Você acredita que a Thalitinha é minha filha desse jeito? Ela é intolerante à lactose? E tem alergia de bijuteria. Aí, ó, tá vendo? Tô falando pra você, rapaz. Isso aí, Rumeio. Beijão, filha, beijão pra você. O menino tá cada vez mais parecido comigo. Você tá doido, rapaz? Vai tomar banho. Nem a bolinha preta dos olhos não parece ser, rapaz. Abraços e meio. Vai lá, tem muitos abraços chegando aqui, vai lá. Capricha. Fernanda do Leonor, um abraço pra você, Fernanda. Gilmar, de sempre bom. Bom dia, Vumeis, é Peixeira, tamo ouvindo o Rádio Sertão, tomando uma, mano, uma moda pra nós ouvir aí, aqui, ó, a família sempre bom. Sempre bom. Que bonito bom. Sobrenome, né, Vumeis? Sempre bom, tá sempre de boa, curtindo a mais gostosa da sempre cidade. Sempre bom o sobrenome da e família. E é sempre bom saber que a família sempre bom tá com a gente também. Exatamente, sempre bom saber que você tá ouvindo nós, Vumeis. Vai lá. Antônio Rosa de Prado Ferreira oferece um modão para toda a Jaguapitã. Parabéns para a dupla dinâmica. Será que tá falando de nós, Vermelho? Lógico, tá escutando nós dois, vai falar de quem? É verdade, Vermelho. Vai falar do Leandro Souza. Vai falar do Bacon. Tá escutando o Vermelho, Zé Peixeira, vai falar. Tem que falar de nós, né, Vermelho? Lógico, rapaz. A Givane Freitas, de Taciba, São Paulo. Ó, boa tarde, o programa continua top de parabéns. Muito obrigado, Taciba. Obrigado. Taciba é o município, né, Romeu? É o município. O que quer dizer Taciba? Interior de São Paulo. Taciba. É o nome de alguém? É o nome da cidade. Não. que é o nome da cidade, eu sei, ô Satanás do inferno. Ah, mas eu tô querendo saber se quer dizer alguma coisa, é o nome de alguém. General Taciba. Não, o grande Taciba? Político Taciba, ou é o nome indígena, por exemplo. Eu sei. Taqui, grande mala e Iba Pochete. É, eu grande não sabia mala se é, pochete. Se é nome indígena. Cambé é um nome indígena. É passe do viado. Então dá um passe e cai em Londrina. Que isso, meu amigo? É, ué. Mas eu não sei, Taciba eu realmente não sei, mas é aqui do interior de São Paulo, pertinho de IEP aqui. IEP eu sei o que, que é. O que, que é IEP? É, IEP é um IP. Não, não. EP é uma, IP é uma coisa. IEP eu não sei. É o IEP, o IEP grandão. Tá, tomar meio. A Fernanda do Leonor, um abraço aos ouvintes e ouvinta. Tá bom, daqui depois a pouco você fala mais. Chega a falar pessoal mais. Pode ir mandando mensagem no próximo bloco já, nós vamos falar aí o momento corneta também. Daqui a isso. Pouco, imagina você. Você tem um relacionamento, você tem que abrir mão e pedir pra ela voltar com o ex dela, porque ela não tira o ex da cabeça. É verdade, uma situação que acontece muito mais vezes do que você imagina. Deus o livre. Vamos trazer mais modão então nesse domingão aqui na Paiqueria FM 98.9. Deus. Deixa preparado nosso cantinho, nosso lugar. E eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar. Faz uma semana que eu não te vejo, parece um ano. Põe aquela roupa que eu gosto tanto, eu estou voltando. Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada. Não quero visitas quando estiver com a mulher amada. Depois de 3 dias de amor a gente destranca a porta. E se alguém quiser vir nos visitar, isso não importa. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for num trem. É uma loucura essa criatura, me deixa louco. Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. Conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada. Não quero visitas quando estiver com a mulher amada. Depois de 3 dias de amor a gente destranca a porta. E se alguém quiser vir nos visitar, isso não me importa. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for num trem. É uma loucura essa criança, senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, vive no sufoco. É amor demais o que a gente tem, não dá pra levar nem se for num trem. É uma loucura essa criatura, me deixa louco. Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração. Tenho dó de quem vive sem ninguém, no sufoco. Vai querer FM 11:29. 98.9. A maior paixão que eu tenho em minha vida. O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar.

amor, quando é verdade, é diferente. Não vai embora, sofre junto com a gente. Mas você quer assim, assim vai ser. Vá, eu vou tentar te esquecer de qualquer jeito. Vou sufocar o meu amor dentro do peito. E outro alguém irá cruzar o meu caminho. Vá. E pode ser que algum dia, de repente, eu te encontre cara a cara, frente a frente. Você vai ver que já não sou mais tão sozinho. Rádio Sertão. É só moda boa nesse domingão. Você participa pelo 3356-5500 ou manda pelo WhatsApp 999-93-9890. Rádio Sertão. E você, tá no churrasco? Não se esqueça, um toque especial pra você do pão de alhozinho. Toda brasa acesa com pão de alho na mesa é sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. E só tem uma receita original que traz o gosto de toda essa celebração nacional. Pão de alhozinho tem um tempero único que sempre faz a gente ficar um pouco mais para curtir toda a música, toda a dança, toda a risada, todo mundo. Pão de alhozinho, o sabor que acende todo o churrasco. Anedotas do Sertão. Zé Peixeira, se eu fosse um bioquímico, um farmacêutico, eu ia criar um café pra tosse. Ué, como é que você vai criar um café pra tosse, vô meio? Ia se chamar coffee, coffee. Supermercado Santarém. Lá você encontra os melhores produtos para sua casa. É tudo fresquinho, frutas e legumes da melhor qualidade. A padaria é diferenciada, com produção de bolos deliciosos. O açougue tem a melhor carne de Londrina. Carnes macias de alta qualidade, com padrões europeu. E tudo isso não custa mais caro. Supermercado Santarém. Produtos de qualidade é lá que tem. Rádio Sertão. Rumei. Pode perguntar, Zé. Qual coletivo de cachorro? Coletivo de cachorro é fácil, é matilha. Muito bem, Rumei. E agora me responda uma coisa. Qual coletivo de capivara? É, capivárias. Você está ouvindo na Paiquerê FM 98.9, Rádio Sertão. Oferecimento, Blocos Arcanjo, tijolos de várias medidas. Fone Whats 43 999720398. Brasil Ferro e Aço, telhas em aço e materiais para serralheria. Em Jataizinho, 3259-2792. Tintas Grafitex. Tintas Grafitex, novas cores, novos tempos. 11:39. 98.9. Plantão de notícias. Rádio Sertão News Notícias. Homem preguiçoso reclama que hoje teve que trabalhar no trabalho. Tiradinha do Sertão. Ô Zé Peixeira, o que que une duas pessoas? Se juntar pra falar mal de uma terceira. Quebra ou não quebra? No dia do seu casamento. Opa, falando de casamento aí, a música do trio Parada Dura, Noiva Triste, É porque amanhã é dia do padre. Amanhã é dia do padre. Amanhã é dia do padre. Queremos mandar um abraço pros padres aqui da rádio. Tem bastante padre que escuta nós também. O padre João da Varta, que não é aqui da rádio, mas mora no nosso coração, não paga aluguel e IPTU. Nem taxas agregadas. É o padre João Verling. Oi, padre. Um abraço aí, o padre João da Varta. João quê? Verling. É o sobrenome dele? É Verling? Verling. Chique, hein, Romeu? Você lembra da Silvana do Bio? Quase igual o meu sobrenome. Qual que é? Souza. Ah, igualzinho. É, bem parecido. A Silvana, é alemão igual. A Silvana do Bill, é lá do Santo Amaro. Bora, Bill! É isso, ela é verlinga, é prima dele. Padre tem prima, é? Não, padre. O padre, ele nasceu do quê? Jaqueira. Não. Ei, rapaz. E aí tem os dois padres aqui da rádio, né? O padre Dirceu Reis. Uhum. E o padre, o padre Luiz Sinegalha. Exatamente. É os dois padres daqui, né? E em memória ao padre... Írio Risse. Padre Írio Risse. Com muitos anos aqui. Bom dia para você. Olha, sinto saudade daquele padre lá, viu? Eu também sinto saudade. Gente boa, viu? Uma mensagem bonita. Voz... E pescador, hein? Ele pescava? Pescava. Você lembra quando ele deu um livro? Tem umas histórias boas. Tem. Eu acho que foi ele que comentou uma vez que no altar a noiva chorou e quis parar o casamento. Ele lançou um livro, né? Nos bastidores do altar. Tem bastante história interessante. Então vai lá na catedral e compra, nos bastidores do altar. Do padre Írio Risse. Do padre Írio, muito bom livro, as histórias que acontecem no altar. Exatamente. Nos bastidores. Mas você vai falar, você vai tocar inteira a música aí, ó, com o trio Parada Dura, Noiva Triste, ou vamos quebrar o disco dela, né? O pessoal participa. Deixa um pedacinho, vai lá. A noiva baixou a cabeça. Baixou a cabeça. Eu pensei que era outra coisa que tinha baixado. Exatamente. A cabeça. Deus do livro. Daqui a pouco, então, tem o Momento Corneta e agora tem mais sucesso pra você na Paiquerê FM 98.9. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro. Decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom, que satisfaço é o seu. Você se esquecer que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar o colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Esquecer que dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido.

foi tentando arejar minha cabeça, que joguei tudo pro alto e parti. A saudade de você estava em tudo, que sentindo o peso da barra fugi. Fui buscar no campo junto à natureza energia para não morrer de amor. Mas estavam lá também suas lembranças, que fizeram aumentar a minha dor. Compreendi que se a paixão aperta o seio, da saudade ninguém consegue esconder. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Cavalguei de novo em meu cavalo preto, mas não vi você em seu cavalo branco. Até a lua ao chegar ficou surpresa, ao me ver sozinho ali sofrendo tanto. Madrugada me pegou lá na varanda, onde pensando em você adormeci. Os meus olhos te olharam as estrelas, pois a minha estrela não estava ali. Compreendi que se a paixão aperta o seco, da saudade ninguém consegue esconder. Tirei pra tentar me esquecer, mas voltei com muito mais saudades de você. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudades de você. Rádio Sertão. Mais um grande sucesso pra você nesse domingão aqui na Rádio Alegria da Cidade. É a Paiquerê FM 98.9, Vermelho e Zé Peixeira na sua companhia. Rádio Sertão. Você quer mais qualidade na sua obra? Blocos Arcanjo tem a solução. Tijolos, várias medidas de 6 e 8 furos e também blocos estruturais. Cargas paletizadas entregues na sua obra com caminhão MUC. Blocos Arcanjo, qualidade e acabamento. Atende construtoras e você também que vai construir ou reformar. Blocos Arcanjo, 43-999-72-0398. 999-72-0398. Anedotas do Sertão. E daí, Zé Peixeira, você vai fazer o que eu te pedi? Vumeio, eu farei o que puder, mas vou avisar, Vumeio. Ah. Poderei bem pouquinho. Rádio Sertão. E conosco neste domingão gostoso as ofertas do Super Golf. Surpreenda seu herói, oferta especial dos pais é no Super Golf. Venha conferir. Costela minga bovina congelada, R$ 21,97 o quilo. Paleto pernil suíno com couro resfriado, R$ 13,90 o quilo. Café Itamaraty, 500 gramas tradicional, extra forte, R$ 26,90. Cerveja Antártica original, lata 350 ml, R$ 3,59. Beba com moderação. Sabão em pó, Tixa, 1,6 kg, R$ 15,90. Super Golf, pertinho de você. 98.9 Vai Querer FM. Momento Consórcio Servopa. Olá, sou Wilson Mendes, especialista do Consórcio Servopa. A bolsa está instável, porém o Consórcio Servopa permanece firme. Uma forma de poupar com foco em conquistas reais. Ideal para quem quer fugir das oscilações e realizar com inteligência. Venha nos fazer uma visita. Estamos na Avenida Maringá, esquina com Maitá, em Londrina. Seu fim de tarde com muito mais informação. No seu caminho de casa, você fica atualizado com as informações de Londrina, do Brasil e do mundo, com a credibilidade de mais de 40 anos da Paiquerê FM 98.9. Oferecimento Garden King, na Avenida Harry Prochê, 1165, em Londrina. Conte Cola, essa é pra você. Paiquerê FM 11:55. Plantão de notícias. Rádio Sertão News Notícias. Patriota revoltado deixa de comprar o iPhone depois que descobre que o iPhone é fabricado na China, que é comunista. Não, vai ter que parar de usar muita coisa. Segura um pouquinho, Lucas, antes da tiradinha. Se deixar de comprar o que é fabricado na China, porque a China é comunista. Não, tudo vem made in China. Vai ter que andar pelado na rua. Ô, fala disso, ô Zé Peixeira. Eu vou te dar a minha opinião a respeito do que tá acontecendo. O que tá acontecendo, não, vamos lá. Em relação a. Agora essa... o bicho vai pegar! Música dramática, Lucas! Eu não gosto de tocar no música dramática. Eu não gosto de tocar no assunto. Pera, que me tem uma música dramática. Dramática, pega, vai. Música vai. Dramática. É. Já, na hora que entrar a música dramática, você avisa nós. Isso aqui é a minha opinião, veja vai, bem. Vai. Não é o jornalismo da Paiquerê FM, é a minha opinião. Certo. Tá? Essa treta do Bolsonaro com o Xandão. O Xandão, careca. Tá uma treta nos dois. Faz tempo. Faz tempo, né? Você sabe, ó, eu vou te falar uma coisa. Baseado no que o Xandão determinou... Certo. E eu vou te passar meu ponto de vista. Certo. Por exemplo, o Xandão, ele proibiu o Bolsonaro de sair de casa à noite. Exatamente. Não pode, né? Não pode. Ele proibiu de falar com os amigos, com os mais chegados ali. Proibiu, tá proibido também. Ele tá proibido de acessar as redes sociais. Proibido de acessar as redes sociais também. Baseado nessas determinações do Xandão pro Bolsonaro... Exatamente. Eu vou passar o meu ponto de vista, o que eu acho em relação a isso aí. O que você acha em relação do Xandão proibir o Bolsonaro de sair depois das 7 da noite, de sair no final de semana e de não usar as redes sociais, Romeu? O grau de relacionamento aí é o seguinte, eu acho que eles casaram, porque é só um casal que pode proibir o outro de fazer essas coisas. Ah, não, isso será lá, é verdade. Será que os dois não casou, não? Porque lá em casa é assim. Não, o Bolsonaro chamou ele pra ser vice. Eu lembro. Exatamente. Mas eu acho que é casamento, porque lá em casa minha mãe não deixa eu sair à noite. Uhum. Ela fica embaçando na minha rede social. Romeu, falando assim, você sabe que eu sou assim, bem chegado em história. História, tá. História. Ah. E na história, Romeu? O que tem? Quando você pega, por exemplo, os deuses romanos, os deuses gregos... Sei. Você tem, por exemplo, Afrodite. Sei. Que é a deusa do amor. Afrodite. Acontece que sua antítese, ou seja, o seu contrário... Sei. A deusa do amor é o ódio. E elas andam juntas no meio. É mesmo? Exatamente. Tanto é que as relações, elas são baseadas no amor e ódio. Basta você ver quando você namora a mina... Ou namora o Mino, que é o feminino da mina. Exatamente. E separa. Enquanto você tá namorando, é amor pra cá, amor pra lá. Depois que separa, é Satanás pra cá, capeta pra lá. É desse jeito. Então, o relacionamento é baseado no amor e ódio. Nos dois lados. Então, eu tenho certeza que o relacionamento do Bolsonaro e do Xandão... É amor e ódio. É amor e ódio. Se colocar os dois juntos tomando uma cerveja... Acaba tudo. Não, eu tenho certeza que os dois saem abraçados no boteco. Deixa eu te falar. É por isso que tem acreditado. Você quer conhecer sua vizinha? Namora com ela. Aí, muito bem. Você quer conhecer sua namorada? Muito bem, Rumi. Você quer conhecer sua namorada? Quero, Rumi. Casa com ela. Olha, Rumi, muito bem. Você quer conhecer sua esposa? Quero, Rumi. Larga dela. Aí, Rumi! Muito bem. Oh, meu Deus do céu, rapaz. É igual que tem gente que vai na academia e fala, não vai por amor, vai por ódio. Exatamente, baseado no ódio. Mas tá aí, eu não sei não. Perigoso os dois estar casados, porque um não deixou de fazer as coisas, bicho. Dependendo da situação, os dois ficam abraçados logo, logo. Do sertão. Ô, Zé Peixeira, você comprou uma ovelha, cara? Hein? Como você é que é? Você comprou uma ovelha? Comprei uma ovelha, Romeu, e coloquei o nome da ovelha de Rover. Rover? Mas pra que Rover, rapaz? Que nome estranho. Ué, porque quando eu tirar a lã da ovelha... Sei. Eu vou ter uma lã de Rover. Meu pai! Ai, Romeu! Agora o nosso momento corneta. A vinheta do trovão. O trovão, você deletou? Deletou a vinheta do trovão. Judiação do trovão. O menino teve uma passagem meteórica. Estragou na capação. Ai, Mas vamos lá então, a gente deu a dica do Momento Corneta de hoje. Bota o som aí, Lucas, vamos lá. Momento Corneta. Ó. Trazê-la de volta, porque não consigo ter somente o gosto, o corpo e o rosto daquela que um dia levei de você. Imagina a situação, Zé Peixeira. Ele tá conversando com o ex, porque ele fala assim: aquela que um dia eu tirei de você, eu vim trazer ela de volta, porque ele não. Então, tá errado. É, por que tá errado? Ué, você não tem nada que tirar a mulher dos outros. Ah, mas se rolou um clima. Não, rolou um clima, não. Se a mulher, ela tá com um outro rapaz, viu? Sei. E você acha ela gostosa? Sei, sei. Você não tem nada que se meter e nem meter na relação. Se meter na relação. Exatamente. Mas se a mulher chegou a largar, deixar o ex lá e ela veio pra não, cá... Não, mas porque... pelo que ele fala... Pelo que ele fala na letra da música, não é isso aí. Não, ele fala... Volta, quer ver? Não, senhor, pode ouvir aí. Volta lá. O que ele fala na letra é outra coisa. Vamos ver. Uma coisa, outra coisa. Escuta, vai. Porque não consigo ter somente o gosto, o corpo e o rosto daquela que um dia levei de você. Deixa um pouquinho. Viva arrumando motivos de lhe evitar. E nas muitas vezes a encontro a chorar por coisas que não consegue dizer. Mas você acha que a mulher foi obrigada a ter esse relacionamento com esse outro cara aí? Não, não foi obrigada. Ah. Mas veja bem, a mulher foi igual a tentação da Eva e da maçã. E da cobra. Sei, sei. Entendeu? Não tinha nada que atentar. O cara foi lá, atentou, e aí a mulher... Se iludiu. Bumei, se você perguntar pra Tuxa, sei, dependendo da hora... Ela não tira eu da cabeça, hein, dona? Eu vou falar pra você o que ela pôs na cabeça. Eu vou falar pra você já o que ela pôs na cabeça. Sai fora, mas... Bumei, dependendo do momento que você chegar pra minha mulher, pra sua mulher, pra qualquer uma... Sei. Ela fala assim, vou largar desse traste. Não é assim também, não. Tem mulher que sofre junto, rapaz. Não sofre, não. Meu. Tem amor verdadeiro? Que amor verdadeiro? Dependendo, então... Você enche o saco da mulher, a mulher olha pra você e fala assim, meu Deus, por que um raio não cai na cabeça desse gordo desgraçado? Não, eu penso assim, quando não é amor verdadeiro, se for só uma atração, acontece esse tipo de coisa da música aí. Mas quando é amor verdadeiro, filho, rói o pescoço do frango junto. Mesmo na questão do amor verdadeiro, é. Eu acho que tem hora que dá vontade de empurrar no penhasco da... Não, mas fazer igual o dia de jogar a sogra no penhasco da família de nossa. Por exemplo, lá em casa mesmo, depois que nós casamos, eu e a minha mulher... Eu lembro. Ela ameaçou, ela falou assim, nossa, mas... Ela ameaçou o pau isso aí. Sai fora. Porque... ameaçou. Deixa eu te falar. Ela falou assim, escuta, amor, se eu pudesse voltar atrás, eu não casaria de novo, não. Eu falei, mas por quê? Ela falou isso aí? Falou. Falei, mas por quê, mulher? Ela falou assim, você é muito perrapado. Que isso, meu? Você não tem nada. Eu falei, não, mas peraí, pelo menos eu fui sincero, eu avisei você. Falou, não me avisou não, você nunca falou que você não tinha nem um gato pra puxar a borracha. Falei, eu falava assim. Lembra que eu te falava? Você é tudo que eu tenho. Aí, ó. Eu avisava. Você avisava. Mas depois nós termina de comentar. Mas vamos voltar na outra parte da música aí. Eu sei que a pessoa teve um relacionamento e se ela não esqueceu o ex é porque não era amor verdadeiro. É, né? Mas o que dá a impressão é que o cara tirou. Então, assim, tava meio na pinguela o relacionamento. Aí ele fala, vim trazer ela de volta porque... E aí ele incentivou pra ela largar. Só que ela não queria largar. Foi isso que você falou, né? Eu concordo com você. De repente ela se arrependeu. Exatamente. Aí eu concordo com você. Eu acho que era o amor verdadeiro ou O outro. Aí, numa briga, ela... Ah, eu vou largar essa merda. Vou experimentar novas aventuras. Isso. E aí se arrependeu. Não precisa largar. Manda um recado pra nós aí. O que você tá achando dessa situação? E aí, a gente traz mais modão, então, na Paquera FM 98.9. Você tem um quê que lavou tá novo, hein, meu? Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e o meu sono que não vem, será que me convém sair assim, cortando estrada, conversando com a solidão,

Você está ouvindo na Paiquerê FM 98.9, Rádio Sertão. Oferecimento, Blocos Arcanjo, tijolos de várias medidas. Fone Whats 43 99972 0398. Brasil Ferro e Aço, telhas em aço e materiais para serralheria. Em Jataizinho, 3259-2792. Tintas Grafitex. Tintas Grafitex, novas cores, novos tempos. Funilaria, pintura e estética automotiva? Ligue 3342-4583. RR Centro Automotivo e Guincho 24 horas. Vai querer FM. Meio-dia e 20. 98.9. Histórias da vida. Já que amanhã é o dia do padre... Dia do padre. Dia do padre, né, Zé Peixeira? Exatamente. Tinha uma cidadezinha do interior, tinha um padre que há muitos anos o padre já estava ali na paróquia. Alvorada do Sul. Tipo Alvorada do Sul. Isso. Tipo Alvorada do Sul. E aí o padre, ele conhecia a cidade inteira, tinha até intimidade com todos os moradores da cidade. Lá em Alvorada do Sul. Isso. E quando principalmente a mulherada ia fazer a confissão... Sim. Aí contava as histórias, às vezes a mulher tinha dado uma pisadinha na bola no relacionamento e acontece. Tal. Acontece. E ele dava tal penitência e tudo, e coisa e tal. Aí o que ele falou um dia, combinou com a mulherada da cidade? Quando você cometeu um pecado nesse sentido de adultério, por exemplo... Certo. Não precisa falar o que você fez, só fala que você escorregou no buraco. Isso. Escorregou no buraco, eu já vou entender... Que combinaram isso aí. Escorregou, tropicou num buraco? Isso, caiu num buraco e tal. Alvorada do Sul. É isso, tipo Alvorada do Sul mesmo. Aí a mulherada ia confessar: ô, padre, essa semana eu escorreguei e caí no buraco. Aí. E ele: ô, minha filha, vai lá, reza um Pai Nosso e três Ave Maria. Certo. A penitência era essa. Dali a pouco vinha outra mulher: então, padre, ó, eu fazia tempo, não tem jeito, a carne é fraca. Essa semana eu escorreguei no buraco também. Exatamente. Ele: tá bom, minha filha, vai lá, é tal penitência essa. E foi, foi. E aí toda a mulherada da cidade ia confessar desse jeito. Lá em Alvorada do Sul. Em Alvorada do Sul. Combinou com o padre, né? Mas aí a igreja transferiu o padre de paróquia, mandou ele pra uma outra cidade. Certo. Tirou ele de lá, né, mandou um padre novo lá. Uhum. E o padre novato não sabia do combinado. Do combinado de... Das mulheres falar que quando cometia algum adultério, uma traição, tinha que... Em vez de falar traição, falei, trupicou no buraco. Exatamente. Exato. Aí foi um dia de confissão e a mulherada lá pra confessar... Pro outro padre. Pro padre novo. Padre novo. Isso. Ai, padre, eu escorreguei no buraco. Ele: ah, tá bom, minha filha. A outra vinha: ah, ô padre, eu caí no buraco. Ai, tá bom, o que que tem? Padre, eu... Trupiquei no buraco. Isso. Sentei no buraco. Aí o padre... Pulei no buraco. Isso. Sempre buraco envolvido. O padre falou assim: mas não pode, essa cidade tá tudo emburacada. Aí, ele, ó. Ele pensou. Lógico. Ele falou: vou reclamar com o prefeito. Aí. Aí chegou no prefeito: ô, prefeito, o senhor tem que dar um jeito nessa cidade aqui, porque tô louco, todo mundo que vem confessar comigo, a mulherada fala que pisou no buraco, escorregou no buraco, o senhor tem que fazer um tapa-buraco aí, pelo menos, pra poder resolver o problema, tem muito buraco na cidade. Só que o prefeito sabia do combinado do padre anterior. Certo. Sabia e falou assim: puxa vida, e começou a dar risada. Certo. Como ele sabia do combinado anterior, começou a dar risada. O padre falou: não dá risada não, viu, seu prefeito, que só sua mulher caiu no buraco 3 vezes essa semana. Que isso, meu meio? Lasqueiro. Lembrando que essa é a história fictícia de Alvorada do Sul. História fictícia. É igual, exatamente. Teve um caso de confissão também uma vez. Ah. A menininha chegou assim: ô padre. Olha o que você vai falar. Eu é da Coca-Cola e pastel. Não. Essa da Coca-Cola e pastel, não pode falar. A menina bonitinha chegou assim: ô padre, eu acho que eu pisei na bola, eu acho que eu pequei feio. Ele falou: o que foi, minha filha? Ah, eu tive um caso aí com um padre de uma outra paróquia. Isso, eu acho que eu errei. Ele falou: errou sim, minha filha, sua paróquia é essa aqui. Que isso? Que isso? Deus o livre. Amanhã é dia do padre, meu. Um abraço a todos os padres aí, inclusive nós temos bastante audiência com os padres, sabe que os padres contam piada de padre. Conta, claro que mas conta. Mas é lógico, tudo é fictício, é brincadeira, é alegria. Pra você que não sabe que o programa é de humor, tá bom? Exatamente. Daqui a pouco tá enchendo o saco aí também. Exatamente. Givane Freitas de... já falei. É. Fernanda Leonor, um abraço, ouvindo todos os domingos. Marcelo Mantovani de Bela Vista do Paraíso. Um abraço, pessoal de Bela Vista do Paraíso aí. E Zé Peixeira, vocês são os melhores, alegrando sempre nossos domingos. Manda um abraço pra minha esposa Amanda. Amanda. Um abraço, Amanda, e um abraço pro filho, o Andrei, e a minha filha, Eduardo. Eu quero dar os parabéns pra esse casal. Ah, por quê? Porque eles colocaram... Olha o nome dos filhos que eles colocaram. Como é que é? Amanda e Adrian. Amanda e Adrian. Sabe o que, que isso significa? O que, que é? Que eles não, não precisam ficar esperando chegar no número 40 na chamada pra falar presente. Na letra A. Exatamente, já tá na letra A. Já vai os dois. Às vezes tem um probleminha que o primeiro trabalho a entregar é da letra A. Os primeiros. É. Mas é você pensar assim, que sempre os primeiros bebem água limpa. Depende. Ou suja. Mas, ó, tem que colocar o nome dos fios com a letra A. Pra não ficar por último lá na chamada, que nem eu. E se todo mundo... Zé Peixeira, você sempre... Era o último de tudo, meu meio. Mas se todo mundo colocar os filhos com a letra A, vai ser todo mundo primeiro daí? Tem que ter uma sequência. aí puxa a segunda letra, né? Exatamente, puxa a segunda letra. Um abraço, Marcelo Mantovani, pra esposa e pra toda a família linda aí de Bela Vista do Paradise. Então tá bom. E daqui a pouco tem mais uma passagem aí do Momento Corneta. Vamos traduzir Bela Vista do Paraíso em inglês, meu meio? Bela. É Beauty... Sea of Paradise. Olha, Beauty of Paradise. Beauty, tá rindo o quê, operador? Vai te catar, rapaz, não ri não. Oh, não ri não. Ali, tá rindo do meu inglês aí, Vumê. Não, mas até eu dou risada do seu inglês. Aí, ó. The Beauty Sea of Paradise. É. Falando nisso, você não ficou 4 anos na Inglaterra e tudo, que disse que ia falar inglês fluentemente lá? Como é que tá o seu inglês? O meu inglês? É isso. Eu saí de casa e ele tava tomando banho. Ai, no meio. Vamos trazer mais sucesso então aqui na Paquera FM 98.9. Eita, esse programa é minha fazenda do que carpi. Depiro na cama pra lá e pra cá. Como um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimar. Desde me levanto e deito. A noite pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza e bitucas é a testemunha das noites de angústia que eu não consigo dormir. As lágrimas roubam meu sono, no triste abandono do amor primeiro. Eu choro triste e amargurado, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Falta de alguém, parece que tem espinho na cama. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Dia e 29. 98.9. Eu queria ser ser a cama que ela deita. Eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da mais linda flor. Eu queria ser o homem que ela ama, que ganha seus beijos e abraço apertado. Na face da terra eu sou tão pequeno, sou menos que nada, sou pobre coitado. Mulher maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso para o mundo inteiro. Revelo cantando cair nos seus braços. Para Deus eu peço. Praia, bronzear seu corpo. Eu queria ser grãozinhos de areia pra colar no corpo da mulher mais linda e ver bem de perto um corpo de sereia. A mulher modelo não pode ser minha. Eu vivo no mundo sonhando acordado. A beleza dela me inspira poesia, a sobrevivência de um apaixonado. Mulher maravilha, modelo do mundo. Meio-dia e 32. 98.9. Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro. Em criança eu aprendi a prender o gado leiteiro. Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero. Tinha um bezerro doente à ordem do fazendeiro. Mate logo este animal e desinfete o mangueiro. Se essa doença espalhar, poderá contaminar o meu rebanho inteiro. Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido por ter que sacrificar o animal recém-nascido. Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu pedido. Pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido. Como ervas e benzimentos, seu caso foi resolvido. Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava, como ele era dividido. Quando o fazendeiro soube, chamou o meu avozinho. Disse: você foi teimoso não matando o bezerrinho. Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho. Aquilo feio vovô como uma chaga de espinho. Mas há sempre alguém no mundo que nos dá algum carinho. E sem grande sacrifício, vovô arrumou serviço ali num sítio vizinho. Em pouco tempo o bezerro já era um boieirado, bonito, forte, troncudo, mansinho e muito ensinado. Automóvel do atoleiro ele tirava os punhados, por isso na redondeza ficou bastante afamado. Até que um dia, noitinha, um homem desesperado gritou pedindo socorro, seu carro caiu no morro, seu filho estava prensado. O carro da ribanceira o boi conseguiu tirar. O menino estava vivo, seu pai disse a soluçar: qualquer que seja a quantia, este boi eu vou comprar. Eu disse, ele não tem preço, a razão vou lhe explicar. A bondade do vovô veio seu filho salvar. Esse Nelore valente é o bezerrinho doente que o Senhor mandou matar. Rádio Sertão. Abraçando você nesse domingão, é só moda boa. Você participou pelo 3356-5500. Tá pedindo aí pelo WhatsApp também, 999-93-9890. Vermelhos da Peixeira na sua companhia. Rádio Sertão. E conosco também, Tintas Graftex. Tintas Graftex, a tinta do revendedor, a tinta do pintor, a tinta preferida do consumidor. Tintas Graftex, texturas rústicas e decorativas, revestimentos acrílicos riscados, tintas acrílicas nas opções econômicas, standard e prêmio. Tintas Graftex, você encontra nas melhores revendas de Londrina e região. Tintas Graftex, novas cores, novos tempos. Anedotas do Sertão. Zé Peixeira, posso te pedir uma coisa? Ué, não ser nem namoro, nem dinheiro. Rádio Sertão. E você, tá no churrasco? Não se esqueça, um toque especial pra você do pão de alhozinho. Toda brasa acesa, com pão de alho na mesa, é sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. E só tem uma receita original que traz o gosto de toda essa celebração nacional. Pão de alhozinho tem um tempero único que sempre faz a gente ficar um pouco mais para curtir toda a música, toda a dança, toda a risada, todo mundo. Pão de alhozinho, o sabor que acende todo o churrasco. 98.9. O transporte coletivo de Londrina está cada vez melhor. Com as alterações feitas pela CMTU, agora são 483 partidas a mais por dia. Mais agilidade no seu trajeto e mais conforto e tecnologia com a nova frota da Grande Londrina. Quer saber o que mudou na sua rota? Acesse move1.com.br. Vá de ônibus, vá tranquilo, vá conectado, vá de Grande Londrina. Algo está prestes a acontecer nas manhãs de Londrina. No dia 4 de agosto, o Bom Dia Londrina ganha um novo ritmo, novas vozes e uma energia que vai surpreender você. Segure esse café, porque agora é pra acordar de verdade. Bom dia, Londrina! 4 de agosto, estreia o novo Bom Dia Londrina, aqui na 98.9, a rádio mais gostosa da cidade. Meio-dia e 39. 98.9. Palavras de amor. Rádio Sertão. Ai, ai, ai. Aí, Fumeio. Momento romântico do nosso programa. Agosto. Falar nisso, o pessoal comenta quando nós dois discute aqui, você sabe que eu não gosto de discutir com você, qualquer coisinha você me assa o pau, mas o pessoal divide opiniões. Divide opinião. Divide, né? Divide opiniões, mas não esquece somar. Vamos pra somar. Quer levar, assim, provocar você, ouvinte e ouvinta, pra que você possa participar, interagir conoscozinho. Isso, é verdade. Você que tá no churrasco. Liga pra nós. Tá, os casais aí, os amigos. Mensagem. Manda mensagem pra nós aqui. É, quem tá lá hoje? A Kelly e a Elisângela, né? Kelly e Elisângela, um beijo para as duas. Nossas telefonistas, a Kelly e a Elisângela, elas trabalham ali se divertindo e os ouvintes mandando as mensagens pra nós aí. Exatamente, primeiro. Vai, tem recado? Mande mensagem nas redes sociais, arroba Zé Peixeira. E o meu é Luiz Carlos Vermelho. Exatamente. Luiz com S. Vumeio! Ah. E o Clubão, Vumeio? Clubão do Santo Amaro, como rapaz. Como é que tá o Clubão lá, Vumeio? Tá do mesmo jeito. Tá? Ai, quatro paredes, uma cobertura. Vumeio, existem outros Clubões lá ou é só o Clubão de São Paulo? Não, tem vários lugares de evento em Cambé hoje. A FMC, por exemplo, Associação dos Funcionários lá, tem bastante eventos. Ontem eu tive lá. O Lions Club. Eu tive lá ontem. Ah, é, teve o futebol lá, lá em Cambé. Exatamente. É, Copa Zé do Carmo. Copa Zé do Carmo, lá no Estádio Municipal José Garbellini. É o Estádio da Curva? É da Curva, é o da Curva. Estádio da Curva. É, na saída pra Rolândia ali por dentro, na BR-369 antiga. É, um abraço pra todo mundo. E assim, lá fica no Santo Amaro mesmo, Clubão, né, Vumeio? Clubão é do Santo Amaro. Clubão. Rolava umas rixas, Vumeio, do Santo Amaro com outros bairros? Ah, treta sempre tinha, antigamente. Só que a vantagem das tretas é que era no soco, filho, não tinha? Era na balaúça, no talo isso. De mandioca, não o tinha... O máximo estilingue. Não, no estilingue não. Nem estilingue? Não, era paulada mesmo. Mas assim, depois no outro dia os caras estavam tomando cerveja junto, com a cara tudo arrebentado. Ô, oh, desculpa aí, meu, desculpa aí. Exatamente. É, mas é nada, não pode brigar não, viu, molecada? A criançada de hoje aí, ó. Não, é paz, paz. É, só na paz. Vai lá, tem paz, recado então? É, mandar um recado hoje para as mulheres que gostam de capoeira. As mulheres, vai. Você sabe que a Lucimar Espinosa, ela é fã de capoeira, né, Vumeio? Ela pratica capoeira? Não, já praticou, já. Ela fazia só por aqui, esquindou, como é que é a musiquinha? É, Paranauê. Paranauê. Aqui, ó. Paranauê, Paranauá, Paraná. O que quer dizer o Paranauê e Paranauá? É que tem dois filhos. Um chamava Paraná e o outro Paranauê. Aí quando os dois brigavam, a mãe falava Paranauê, Paranauá, Nauê e Nauá, então. Nauê e Nauá. É, Paranauê, Paranauá. Meu pai do céu. Mas voltando a falar da Lucimara... Ó, vê lá o que você vai falar, hein, meu. Não, ela gostava de capoeira. Então vai. E como ela gostava de capoeira, eu quero mandar essa mensagem especialmente para minha patroa. Olha, que puxação de saco, sua patroa. Não, pra ver se o... É, eu aumentar o salário, ela já falou que não vai. Então, dependendo do que você falar, ela vai diminuir. Lucimara! Meu pai. Me chama de capoeira que eu deixo você tocar meu berimbau. Sai fora! Você vai levar uma estilingada do Serginho, rapaz. Ei, pititi. Aí o som sócio. Que pinta aí, ó. O som do Ace B.G.'s, rapaz. Ace B.G.'s. Ace B.G.'s. Robin Gibb. Gibb. Ace B.G.'s e Ace Vivo. Deixa eu tocar então, vai. Olha o clima. Mostra o Power Love, vai lá. Olha que climão legal, meu Deus do céu. Estragou o momento. Demonstrate, don't cry now. Tá aí o som do Ace Bees, Robin Gibb. Ele gravou uma música bonita também, Like a Fool. Lembra daquela música? Like a Fool. Like a Fool. É, depois que separou os Bee Gees, ele fez bastante música bonita aí, né, rapaz? Os Bee Gees, eles eram irmão, né? Os três eram. Os três eram irmão, não é? Eu acho que era. Irmão entre eles. Eram os irmãos Gibb, né? Irmão Gibb. É, Andy Gibb, Robin Gibb. E aí passou a chamar Bee Gees. Bee Gees. Birgens, exatamente. É, tá bom, já. Bom, o meio. Garação. Acerta aí, vai. Mas vai acertar mesmo ou não? Igual semana passada, não. Vai então lá. Tá. Vai querer FM. Meio-dia e 47. 98.9. Brincadeira, foi mal entendido. Por uma besteira, você não sabe o que eu tenho sofrido. Você dá ouvido à oposição. E nessa história, quem leva ferro é meu coração. Você acredita em papo furado? Do tipo que mata a cobra e mostra o pau. meio-dia e 50. 98.9. O que mais me dói em noite sem luar? Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando na janela, solidão da rua. Bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, no baixo astral danado. Desse apartamento, eu louco alucinado. Todo seu olhar que me deixou assim. Louco apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto. Mortos demais pra se esquecer. Você foi. Olhando aqui de cima, são manchas de saudade inertes na neblina. Loucas fantasias vêm nesse apogeu. Busco no meu corpo encontrar o seu. Coração não bate, apanha no meu peito. Morto de saudade, eu choro, não tem jeito. Está contigo no seu aconchego. E te falar de amor no toque dos meus dedos. Lembranças de nós dois aqui nesses lençóis ficaram. Fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. Seu corpo nu, espelho, lembranças demais. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo. Meio-dia e 54. 98.9. Paiquerê FM, a temperatura. Agora no Edifício Sul Brasileiro. 25 graus. A informação está no ar. Direto da redação. O Paraná registrou a quarta maior queda do país no número de furtos e roubos a celulares em 2024, na comparação com 2023. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a redução foi de 21% na soma dos dois tipos de crime, passando de 40.723 para 32.368 em números absolutos. O estado também obteve a quarta maior variação no número de aparelhos recuperados pelas forças de segurança. Com a redução no número de ocorrências envolvendo celulares, a taxa no Paraná, a cada 100 mil habitantes, passou de 346,5 para 273,7. No país, esse índice é de 400,2. O estado só ficou atrás do Piauí, Goiás e de Roraima em relação às maiores diminuições nos números de furtos e roubos entre um ano e outro. André Bueno, direto da redação. Tudo o que você precisa saber.

O mês dos pais chegou e a Rádio Alegria vai presentear quem sempre te deu o melhor, seu paizão. Tem cooler recheado com Colina Puro Malte toda semana. E no final do mês, uma poltrona do papai da Monte Belo Estofados. E aí, quer ganhar? Participe agora mesmo pelo Instagram ou ligue no 43-3356-5500 e faça o seu cadastro. Promoção Mês dos Pais é na rádio mais gostosa da cidade. É na 98.9. Vai querer FM. Uma hora, um minuto. Plantão de notícias. Rádio Sertão News Notícias, Mundo Animal. Vaca se recusa a ir pra academia porque diz que já nasceu malhada. Tiradinha do Sertão. Meio. Fala, o que foi, Zé? Amanhã é dia dos padres. Amanhã é dia dos padres. Então, eu quero falar uma coisa pra você, Romeio. Ah, vê lá. Tá lá na Bíblia. O que tá na Bíblia? Todo padeiro deveria ter dois empregos. Peraí. O que, que tem a ver? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, dois padeiros, não. Deveria ter dois empregos. Não, o padeiro tinha que ter dois empregos? Exatamente. Tá trabalhar na padaria e outra coisa. Mas como assim tá na Bíblia? Tá lá na Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. Então, o padeiro tem que ter dois empregos. Né? Manda um abraço pros padres das paróquias nossas, né, Vomeio? É, um abraço aqui, ó. Eu sempre vou na missa no centro de Cambé, domingo cedinho, que eu gosto de ir na missa às 7 da manhã. O padre Pedro, o padre Luciano, tem vários padres lá, mas o padre Pedro, eu tenho uma amizade mais próxima. Ele é amigo do Vanderlei Rodrigues, lá o canhão que narra futebol. Olha aí que beleza, padre Pedro, Vomeio. Um abraço aí. O padre Rodrigo também, da nossa paróquia São Francisco Xavier lá. Um abraço aí. Eu mandar um abraço pro Frei Wainer Queiroz, ele é o Frei lá da Piedade, onde eu tô indo. Porque é só Deus pra ter piedade de mim. Tem que ser. Achou o nome do Frei que você tava vendo? Eu achei que eu não sabia o nome dele. Não sabia, eu falei assim, mas como você não sabe? Ah, ele nunca fala o nome dele? Não, ele sempre fala o nome de Jesus, Maria, José. Nome dele mesmo, ele nunca fala na frente. Pensou que o nome dele era Jesus. É, pois é. Frei Wainer. Wainer. Diferente o nome. Ele é barbudão, pro meio. É mesmo, o padre Pedro também é barbudo. Aí, ó. É verdade, vai ver, tem uma lei agora, né? Todo padre tem que ser barbudo. Não, também, tem negócio de lei, não. Aí os padres João lá da vai ter que deixar crescer a barba. É. Mas então, também. Vamos lá, mais um momento. Um abraço pros padres, tudo aí, que amanhã é dia do padre. Amanhã é dia do padre. E pras padras também. Mais um momento corneta, vamos lá, vai. Momento corneta. É que ela não tira você da cabeça. Olha que situação, rapaz, olha. E quando faz amor comigo é só desilusão. Imagina a situação, cara. O cara perceber que a mulher tá com a cabeça em outro cara. É, vai ver na hora ali, falou o nome do outro, né? Não, e geralmente fala. Fala mesmo. Lógico que fala. Vai. Você quer ver se arrumar pra cabeça quando você brigar com sua mulher, você fala não, assim. Não, é isso aí. Tem o sexo rodeio. Qual que é o sexo rodeio? Sexo rodeio? A mulher tá assim deitada. Sim. Aí você abraça ela. E no ouvido dela você fala assim: nossa, esse perfume tá igualzinho da minha ex. Meu pai do céu. Aí vamos ver quantos segundos você fica abraçado. Não fica um segundo. No rodeio tem que chegar até 8 segundos, mas não fica. Vamos ver se você fica abraçado muito tempo. Agarra assim, ó, dá aquele aperto assim, bem gostoso. Vamos avaliar de mais um pouquinho. No ouvidinho dela fala assim: nossa, você tá com o perfume da minha ex. Deus o livre, rapaz. Pai do céu. Você leva um soco na boca. Ô, Lucas, deixa uma pedacinha da música. Vai lá, pega de novo. Ó, vamos avaliar. Vai. E quando faz amor comigo é só desilusão. Deixa eu tocar, vai. Ela procura você, em meus braços sinto a sensação. Ela não conseguiu arrancar você do coração. Ela amava o outro cara mesmo, filho. Exatamente. A mulher amava. Tem negócio, né, Romeu? A relação de um casar, ela não pode ficar baseada só no fuque-fuque. Não, tem que... O que ele fala tem aí... Tem que ter conversa. O quê? Tem que ter conversa. Não, também não, né, Romeu? Ué, hã? Não, o que você quer dizer? Que não precisa ficar baseada no fuque-fuque é uma coisa. É, sei. Agora sim, tem que ter outras coisas envolvidas. Um objetivo em comum. Como assim? Gostar das mesmas coisas. Ah, entendi. Entendeu? Tem que ser um negocinho, uma parceria. O casamento ele tem que ser uma parceria. Pra um ser agradável com o outro. Exatamente, um ajudar o outro. Não, agora, tem caso, por exemplo, que já aconteceu comigo. O que aconteceu? Que a minha mulher, nós acabamos separando. Por compatibilidade de gênio. Tão parecido que a gente era. Isso pode acontecer também. Não, mas peraí. O homem tem que ficar atento e a mulher também. Você separou da sua ex por compatibilidade. Não seria incompatibilidade? Não, por compatibilidade. Gostava da mesma coisa? Exatamente. Em excesso? Por exemplo, meio. Como assim? Vamos ver. Em excesso. Por exemplo, a minha ex gostava de jogar futebol. Ela jogava? Jogava. Tem bastante time feminino aí que gosta. Eu também gosto de jogar. Bacana, sim. A minha ex gostava de jogar truco. Ah, bacana, tem bastante mulher que joga truco. Já joguei truco com mulher, gostou do sinal de zap. Exatamente. Da piscadinha. Exatamente, minha mulher jogava truco junto. É. Eu e minha mulher, por exemplo, nós gostávamos de ir pra balada junto, beber até cair. Ô, louco, não precisa exagerar também. Não, então, bacana sair junto. Exatamente. É bacana sair junto, É por isso tudo aí que não acabou não dando certo. Ah, mas como? Por que não deu certo? Não, porque eu gosto de mulher. Sei. E a minha mulher também. Ah, então lascou. Aí não tem jeito. Aí não teve jeito. Eu vou dar uma dica pra você ter um bom relacionamento. Você não casa com um homem. Homem joga truco, joga bola, ninguém briga um com o outro, chega tarde junto. Você sabe que eu já avaliei essa possibilidade. É. Porque você veja bem. Sei. Os casal homossexual estão tudo bem de vida. É, depende. Não, pode ver, não tem um casal homossexual na miséria. Você não acha um casal homossexual morando debaixo da ponte? Não vai saber. Não, procura! Não, você não... Desafio! Eu não falo com certeza. Desafio, procura um casal homossexual vivendo debaixo de uma ponte. É. Procura! Mas não, aqui não existe. Você não vai achar. Logo, me vem a cabeça de repente, mente. É. Por que não eu e o Lucas junto? Mas tava demorando. Por que? Tava demorando. Por que não eu e o C junto? Não, sai fora. Nós já faz um programa mesmo. Não, você tá doido, rapaz. Ou o outro Lucas ali, ó. Os dois Lucas aqui, ó. O grilo, o chassi de grilo. É. Amor, chassi de grilo. O outro Luquinha operador aqui. Pra aparecer ele no vídeo é um trabalho desgraçado. É. O outro Luquinha aqui, o nosso operador, disse que uma vez a primeira namorada dele, ele foi no que ele pulou em cima dela e falou assim: corre aqui, bem, caiu um crucifixo em cima de mim. Vai pro meio, O Luquinha não é magrelo, não, mas ele tem canela, joelho e canela de novo. Mas, Vomei, pode reparar, não tem casal homossexual. Não, eu nunca reparei, não, mas que pedindo tem. Pedindo comida tem. Ou debaixo, morando na fonte. Eu já vi cara de situação de rua, tá com baitolagem lá debaixo do viaduto lá. Não, mas pode ser depois. Mas que tem, rapaz. Não, depois. Depois é outra coisa. Ah, sei lá, eu sei que é só vai filho. Encontrar, né? Tá, sabe, mas tudo bem, então vamos ver com corneta aí. Mas vamos ver com corneta é o seguinte. Ah. O problema é o seguinte, eu acho que ela, a mulher, se arrependeu porque gostava realmente do outro. Foi. E no momento de perder tipo assim, as estribeiras. Um ponto fraco ali, ela quis. Ela quis procurar outra coisa. E não era o morango do amor. O quê? Ela pensou que era o morango do amor, não era. Não era. Era um maracujá com ressaca. Era o máximo um chuchu. Isso. É isso. Oh, mas tá bom então. Vamos trazer mais modão aqui na Paiquerê FM 98.1. Ah, e continue mandando aí opiniões e também sugestão de música pra nós fazer uma corneta. Pra nós cornetear aqui e dar a nossa opinião. Vai de letras. Falou o nome do autor da letra aí? Quem que é? Ah, eu não peguei, vou mesmo. Pega aí então. Eu não fiz a pesquisa. Esse tablet aqui eu não consigo nem mexer nele. Seu celular não tem internet, essa porcaria? Não conta, eles cortaram. É um absurdo. Brincadeira, viu, rapaz? Absurda essa empresa. Então vamos trazer sucesso aqui na Paiquerê FM 98.9. Só modão, vai. Importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós.

você que ama as tortas, salgados e doces do Cantinho Mineiro, temos uma novidade pra você. Agora o Cantinho Mineiro tem delivery. É isso mesmo. A torta mais gostosa de Londrina vai até você. Basta pedir pelo WhatsApp ou pelo iFood. Cantinho Mineiro, a torta mais mineira de Londrina, no conforto da sua casa. Peça já. 3323-3347. Rádio Sertão. Vumei. Pode perguntar, Zé. Qual coletivo de cachorro? Coletivo de cachorro é fácil, é Matilha. Muito bem, Vimeio. E agora me responda uma coisa. Qual o coletivo de capivara? Capivárias. Rádio Sertão. Você está ouvindo na Paiquerê FM 98.9. Rádio Sertão. Oferecimento: Blocos Arcanjo, tijolos de várias medidas. Fone Whats 43 99972 0398. Brasil Ferro e Aço, telhas em aço e materiais para serralheria. Em Jataizinho, 3259-2792. Tintas Grafitex. Tintas Grafitex, novas cores, novos tempos. Paiquerê FM 1:21. 98.9. Rádio Sertão. Mensagem para o dia a dia. Ai, ai. Vai lá, Zé, capricha. Ah, o quê? Eu? É. Ah, então vai. Vamos vir, vamos. Primeiro, se a vida fosse fácil, o bebê não nascia chorando. Boa. Quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Do seu 90% quer ouvir a moda, Vumeio. É uma música de historinha, igual você fala, né? Noiva é e combina com a música que nós colocou no corneta. No corneta. É, a mulher se arrependeu aí, ó. Ah, ela chora, é verdade. Ela chora no altar porque tá com saudade do outro. Ixi, então vamos deixar tocar. Então vai. Parada dura aqui na Paiquerê FM 98.9. Noiva triste. Trazendo no meu pensamento

voltas da minha saudade. Perdi o endereço da felicidade. Fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade. Fiquei prisioneiro da recordação. Rádio Sertão. Abraço, Lucas, fechou. Luquinha. Tchau, obrigado, lembrando pra mim. Esse quarto não inventa nada pra quarta-feira. Cada um que vem. Com suas coisas, só faltava o Joaquim vir aqui, aí fudeu mesmo. Rádio Sertão. E conosco também Tintas Graftex. Tintas Graftex, a tinta do revendedor, a tinta do pintor, a tinta preferida do consumidor. Tintas Graftex, texturas rústicas e decorativas, revestimentos acrílicos riscados, tintas acrílicas nas opções econômicas Standard e Premium. Tintas Graftex você encontra nas melhores revendas de Londrina e região. Tintas Graftex, novas cores, novos tempos. Anedotas do Sertão. Vumei. Fala, Zé. O que significa um X na matemática com uma tornozeleira eletrônica? Certamente ele está envolvido em problemas. Rádio Sertão. E conosco neste Domingão Gostoso as ofertas do Super Golf. Surpreenda seu herói. Oferta especial dos pais é no Super Golf. Venha conferir. Costela minga bovina congelada R$ 21,97 o quilo. Paleto pernil suíno com couro resfriado R$ 13,90 o quilo. Café Itamaraty 500 gramas tradicional extra forte R$ 26,90. Cerveja Antártica original lata 350ml R$ 3,59. Beba com moderação. Sabão em pó Tixa 1,6 gramas R$ 15,90. Super Golf, pertinho de você. 98.9 Momento Consórcio Servopa. Olá, sou Wilson Mendes, especialista do Consórcio Servopa. Incertezas econômicas fazem parte. Você não precisa jogar com seu dinheiro. O Consórcio Servopa oferece previsibilidade e segurança. É uma escolha cada vez mais comum entre quem pensa no médio e longo prazo. Faça a escolha inteligente. Venha nos fazer uma visita. Estamos na Avenida Maringá, esquina com Maitá, em Londrina. Algo está prestes a acontecer nas manhãs de Londrina. No dia 4 de agosto, o Bom Dia Londrina ganha um novo ritmo, novas vozes e uma energia que vai surpreender você. Segure esse café, porque agora é pra acordar de verdade. Bom dia, Londrina! 4 de agosto, estreia o novo Bom Dia Londrina, aqui na 98.9. A rádio mais gostosa da cidade. Vai querer FM. 1:39. 98.9. Pensamento do dia. Rádio Sertão. Oh, meu senhor, eu peço a força de Davi para resolver os problemas na pedrada e a paciência de Noé para viver com tanto animal. Plantão de notícias. Rádio Sertão News Notícias. Empresas. Se instala no Brasil a primeira operadora de telefone para quem é alérgico. Trata-se da Atim. Tiradinha do Sertão. Ô, Zé Peixeira, me fala uma coisa. Você é bom em matemática? Também eu vou te falar uma coisa. Eu sou tão bom em matemática, mas eu preciso te explicar uma coisa. O quê? Existem três tipos de pessoa no mundo. Tá, quais são? As que sabem matemática e as que não sabem matemática. Ah, é? Três tipos? Salário mal pago, meu rapaz. Vou tem mais meio. Abraço aí, tem mais gente que mandou tem aí. Mais abraço aqui, um corno mandou um monte de coisa aqui pra eu ver aqui, ó. Que é Júnior de Alvorada do Sul, Júnior Souza. Um abraço, Júnior. Abraço pra Ju, Lu, Pepes, TT, Lelê, Rerê, Vivi e o Tico. Nossa, um abraço aqui, ó. Essa semana eu estive família lá. Busca pé, um abraço pra vocês aí. Essa semana eu estive ali na venda do quilômetro 9, rapaz. Pessoal do quilômetro 9, sábado e domingo o pessoal joga um truco ali debaixo da sombra. A vendinha ali é gostoso. Tem um espetinho, bem bacana ali no quilômetro 9, é a venda rural ali. O povo passa aí de bicicleta lá ou não? Dá pra ir de bike. Porque lá na venda dos pretos é meio também. Caminho, trilha pros bicicleteiros. Isso, o pessoal faz muito, o pessoal de moto também, é, um abraço aí. Ah, eu encontrei também um cara, o meu amigo João, mecânico, tava lá no quilômetro 9, o João. E o pessoal da família Tavares também, que é lá do Dezinho do Vermelho, lá em Rolândia. Opa! Um abraço aí, todo esse povo aí. João Lucas e Luciane de Mineiros, Goiânia. Boa tarde, estamos ouvindo o programa aqui. Edson de Florestópolis. Tato Michelassi de Setanópolis. Um abraço aí, ó. Jeane Cristina de Cambé. Luciana do Jardim Ideal. Eu e meu marido somos modernos. Ah, ela tá falando da semana passada. Se referiu ao Momento Corneta. Isso, é. Ô, Luciana, manda hoje aí pra nós o que você achou do Momento Corneta também. Respeitamos os botecos, tá? Beleza. João do Ana Rosa Cambé, boa tarde, o programa é top. Vera de Cambé, um abraço pra Vera. Alessandra Devorada, que é música, oferecer pra pessoa, que Deus abençoe todo mundo aí. É, Antônio de Cambé, tá apaixonado. O Noel do Nascimento, Chumbo Trocado. Uai, essa é a música do Rio Negro Solimões, a gente tocou ela já. Ah, é verdade. Um abraço aí, Solimões. Um abraço. Antônio de Cambé, apaixonado, Gustavo Mioto. Também é outra música aí. Oferece pra Juliana Rodrigues. Tá querendo, hein? É. É. Antônio de Cambé oferece pra Juliana Rodrigues. Tá um casal apaixonado. Casal apaixonado aí. É, tá querendo, hein, Antônio? É. Acabou, os abraços, tem mais. Será que hoje rola? Não, tem muito abraço, mas ficar tá falando chegando. Vai ficar até as 4 horas da tarde. Vamos trazer mais modão, daqui a pouco você fala mais aí. Sucesso aqui na Pai Querer FM 98.9. Que eu vou buscar. À noite vou bater na porta com toda tristeza. Você vai rever a quem não consegue amar. Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto. Cansado por esta saudade presente. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas, quero por lembrança o beijo do adeus pra depois sumir. Bebida, compreenda, precisei coragem pra rever você. Não pense que eu seja um boêmio, pois não sou ainda. Mas hoje, para não chorar, tenho que beber. Por esta saudade que me fez sentir. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas, quero por lembrança o beijo do adeus pra depois sumir. E 45. 98.9. Nós somos dois sem vergonha em matéria de amar. Eu te amo e tu me amas. Sem parar, nós somos dois sem vergonha.

mãos. Se já me trocastes por um outro alguém, já não me convém ficar aqui, mas não. Levo comigo desse amor desfeito, solidão, despeito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, por deixar quem amo nos braços de outro. A chorar te darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a tua vontade. Subir no espaço, sumir, não vai chorar também. Deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Majestoso, brilhante inimigo das trevas, astro rei que aquece a vida existente na terra. Desde o início seus raios ardentes a tudo aqueceu. Astro rei, prova viva da santa existência de Deus. Se os homens poderosos das superpotências te estudassem com inteligência, teriam temor. Mas não podem, estão mergulhados no mundo de sombras, buscando poderes, fabricando bombas pra gente inocente pagar com a dor. Estarem mais perto do Pai, procure saber se a gente ainda vai ter paz e amor ao invés de guerra. Rei Sol, peça-lhe também que amenize as dores de todos os pobres e trabalhadores, escravos dos grandes senhores da terra. Uma hora 54 minutos. 98.9. Peça pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez. Ou será que tenho que escalar no 13º andar, só chego aí daqui um mês. Eu tô me acabando na saudade, a minha felicidade está nas mãos desse porteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa tá me escondendo. Não sou Tomé, mas quero ver pra crer. Daqui não saio e ninguém me tira. Eu vou ficar gritando aqui na rua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. Arrependa meu coração. mãos desse porteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa tá me escondendo. Não sou Tomé, mas quero ver pra crer. Daqui não saio e ninguém me tira. Eu vou ficar gritando aqui na rua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. Acabou o meio! Vamos embora, é só música boa aqui na Pai Querer FM 98.9. Essa foi a última do nosso, da nossa edição do Rádio Sertão de hoje, né? Ó, a Sandra acabou de chegar aqui, viu? Sandra, Vera e Maria. Fala o nome do povo. É, Sandra do Jardim Francisco, Vera de Cambé e a Maria Márcia do Santo. A Maria Márcia de Santa Margarida. Estão pedindo moda pra nós tocar, viu, meio? Nós vamos tocar domingo que vem, que agora acabou o programa. Agora não há mais tempo, né? Exatamente. O nosso horário já esgotou. Mas lembrando, tem sempre a opção de você baixar no Spotify a música. Ah, mas tem. O pessoal gosta de escutar aqui, rapaz. Hein? É, isso aí é jeito de tratar os ouvintes? Não, é só lembrar que tem a opção. A pessoa tá ouvindo nós, porque gosta de nós. Gosta de nós, não quer ouvir a moda. Mas lógico que se ela pediu, ela quer ouvir. Não, mas nós toca se nós dá tempo de tocar e quiser não, também. É que agora não dá tempo. Se nós não quiser tocar, nós não toca. Você baixa ela no YouTube... Baixa ela no Satanás. Ouve onde você quiser ouvir. Baixar aí, é bom na sua orelha. Isso, vamos, vem. Então vai. Cai pra dentro, rapaz, então. Você pensa o quê? Nossa. Quem tem filho não é macaco, rapaz. Então vai, vamos. Oh, não vem com a manguinha arregaçada, não, que é gestão na bunda. Então vamos viver. Vai. Tá, rapaz. Mano, estufa o peitinho, não, que vai arrebentar o sutiã. Tomar banho, rapaz. Vambora. Você viu o tanto de pique que teve na minha fala? Também? Você só fala bagaceira, rapaz? Tchau, obrigado, lembrança família e cada um com as suas coisas. Aí não é dá valor. Aí eu digo, vixe. Você ouviu Rádio Sertão, muito modão com um toque de humor.